Uma das confusões que se costuma fazer a respeito de Deus é sobre como ele pune o mal. Os conceitos geralmente variam em torno daquilo que os homens têm como padrão de justiça pela sua própria medida. Quer dizer, uns acham que Deus é benevolente, outros acham que Deus é um carrasco, enfim, as pessoas mudam muito as suas opiniões e mesmo dentro do meio evangélico, mesmo dentro dos meios cristãos, vamos dizer assim, e até dos meios judaicos, vamos incluir aqui, né, todos aqueles que conhecem as escrituras, ou só do Antigo Testamento, ou do Antigo e do Novo, onde você tem ali muita coisa a respeito de Deus, de como ele age, de como ele é. Mesmo dentro desse pessoal, né, os conceitos variam. Como é que Deus pune o mal? Como é que ele age? Mas o fato é que a Escritura fornece, sim, um conjunto de informações que nos ajuda a compreender o modo como ele age realmente. E hoje a gente vai concluir aqui a respeito de Acabe, o rei. Que é um péssimo exemplo aí de como se relacionar com Deus, né? Ou seria como não se relacionar com Deus. Alguém que se afastou totalmente da vontade de Deus. E na verdade ele confirmou esse estado espiritual, como a gente viu na outra mensagem, quando ele dá ali ouvidos àqueles profetas. Na verdade, eram instrumentos de Satanás, com a permissão e inclusive com a ação acima de Satanás, né? A ação de Deus. Mas o engano veio de Satanás e de Satanás para esses falsos profetas, a quem Acabe preferiu dar ouvidos ao invés de ouvir Micaías, o profeta do Senhor, o profeta que falava realmente em nome de Deus, aquele que Deus estava usando para advertir Acabe, né, dizendo para ele que aquela batalha seria perdida. Não era isso que ele queria ouvir e acabou até punindo o profeta por conta disso. O modo como Deus vai concluir esse episódio, o fim aqui da vida de Acabe, ele nos ensina algo importante sobre a sua maneira de agir em relação ao mal. E uma coisa que nós certamente precisamos aprender, extrair dessa passagem, é que a punição que Deus determinou jamais falhará. Nós vamos ler inicialmente aqui os versículos 29 e 30 de 1 Reis 22. Então, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 29 e 30. Então, o rei de Israel, esse é Acabe, né, como a gente já sabe, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. Nós vamos ver que tem dois lados envolvidos nessa punição de Deus, a punição que Deus determinou e que jamais falha. O primeiro lado envolvido aqui é o homem. O homem é engenhoso em tentar se livrar no caso aqui da punição de Deus. O homem acaba criando estratégias, acaba criando situações. Ele imagina que ele pode ludibriar Deus, que ele pode dar um drible ali, uma jogada esperta, né? O fato é que a obstinação de Acabe, ele acaba levando, né, ele a essa batalha, né? Não adiantou, não adiantaram todas as advertências. Ele vai lá procurar reconquistar Ramote-Gileade, e ou seja, ele insiste na sua desobediência. É isso que a obstinação faz, né? A obstinação, ela essa insistência no pecado, ela acaba levando de encontro à tragédia. É exatamente isso que está acontecendo aqui com Acabe. E isso não tem como dar certo. Evidentemente não tem como dar certo. Agora veja, a obstinação, ela é curiosa, né? Obstinação é aquela pessoa, ela é determinada no erro, né? Insiste em errar e permanece cabeça dura, não adianta advertir, vê que está errado ou não vê, enfim. O fato é que parece uma coisa tão firme, mas ela, no fundo, é algo bastante instável. Veja que, no fundo, Acabe ele sentia insegurança. E o que que ele faz? O versículo 30 diz que ele vira para Josafá e diz que ele vai entrado disfarçado, ou seja, ele não ia usar os trajes reais. Os reis, eles se distinguiam, como até hoje, né? De certa forma se distinguem. Hoje nem tanto, né? Hoje a gente vê os reis aí usando roupas mais próximas aí. Claro que são roupas bem caras e muitas vezes de corte exclusivo, tecidos exclusivos, mas eles não usam frequentemente, pelo menos, aqueles trajes reais, né? A gente vê, por exemplo, a rainha da Inglaterra, né? Talvez a mais famosa monarca que a gente tem aí. Normalmente ela tá com seus vestidinhos ali. Não é nada assim que diga, né? Explicitamente que ela é uma rainha, mas em certas cerimônias ela usa ali os seus trajes, né? Seus trajes especiais. A realeza tem essa coisa. Lá no passado, existiam os trajes que diferenciavam os reis também. Eles iam à frente ali, eles eram ali, estavam à frente dos seus exércitos nessa época. Eles entravam juntos ali na batalha. E o que Acabe faz é um pedido aí para Josafá, fala: olha, eu não vou entrar com a roupa de rei, não, tá? Entra você com as vestes reais. E assim foi. Ele se disfarçou e eles foram ali pro combate. Veja, no fundo é o pecado agindo, né? O pecado, ele tem esse ingrediente. Ele tem esse poder de enganar, a ponto de criar a ilusão de que é possível usar uma estratégia para contornar o problema. E qual é o problema aqui no caso? O problema é que havia uma profecia. Micaías disse claramente: olha, você não vai voltar desse combate vivo. Isso não vai acontecer. Deus já decretou isso. Então ele tenta contornar a situação. Ele vai para o combate, mas ele imagina que ele pode dar um jeito. E esse jeito ali é simplesmente usar uma roupa comum. É uma tolice, e a tolice que o pecado causa no coração das pessoas. O pecado faz isso, faz com que as pessoas se enganem a respeito de Deus, a respeito da sua severidade, da sua precisão, da sua justiça perfeita. As pessoas se enganam e acabam cometendo esse tipo de coisa. E muito do que os homens fazem nas suas iniquidades é exatamente isso: é tentar enganar Deus, tentar. No fundo é isso, né? As pessoas não vão dizer isso, né? Ninguém vai dizer: ah, estou fazendo Deus de bobo. Deus, eu acho que eu vou dar uma enganadinha nele aqui, né? Na situação. Mas as pessoas, quando tentam de alguma forma contornar coisas que Deus já avisou que aquilo não dá certo, que Deus já revelou aquilo, né? Hoje é claro, a gente não tem os profetas aí falando, mas quantas coisas a palavra diz: olha, isso não dá certo, isso não funciona. A pessoa vai lá e tenta dar o seu jeito. Nada mais é do que imitar Acabe aqui na sua atitude. O homem é engenhoso nisso, engenhoso em tentar se livrar. Mas se por um lado o homem é engenhoso dessa forma, Deus é soberano para fazer cumprir. Continuando aqui então, os versículos 31 a 38 vão nos mostrar isso. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então, o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para sua cidade, cada um para sua terra. Assim, o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Que coisa! É, o homem engenhoso para tentar se livrar, mas Deus é soberano para fazer cumprir. Deus livra o inocente. Veja o caso de Josafá. Josafá, o rei de Judá, um rei bom, né? A escritura fala bem dele, no sentido do seu relacionamento com Deus. Mas, veja, ele teve certa cumplicidade aqui ao acompanhar Acabe nessa batalha. Ele meio que está concordando aqui em ir junto, apesar daquilo que foi dito. Talvez, não se sabe, né? Talvez na mente dele se passou algo do tipo: bom, a profecia é para ele, não é para mim. Sei lá o que levou Josafá a participar. A gente não tem aqui mais elementos. O fato é que ele vai. E os soldados, por vê-lo em trajes reais, dizem: é Acabe. A ordem era para matar Acabe, para atacar Acabe. Então eles vão e cercam. E ele grita. Mas veja, ele não era o alvo de Deus. E é por isso que ele acaba sendo, acaba tendo um livramento. Eu quero chamar a atenção, da sua atenção, para um texto paralelo. Você sabe que a Bíblia tem muitos textos paralelos, né? Eles são contados em mais de um lugar. Às vezes as pessoas se aborrecem com isso e falam: poxa, mas para que isso, né? É justamente para a gente poder comparar os detalhes e ver que a Bíblia, ela se complementa. Lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18, versículos 31 e 32, a passagem que descreve esse evento diz o seguinte: quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Veja como esse texto traz elementos que o outro não trazia. O outro apenas diz que Josafá gritou, então eles viram que não era Acabe e deixaram de persegui-lo. Esse texto acrescenta: ele clamou. Clamou aqui, clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou. E veja, o Senhor os afastou. Foi uma ação de Deus. O texto está dizendo isso. O texto diz que Deus afastou os perseguidores de Josafá. E por que Deus fez isso? Porque Josafá não era o alvo da sua ira. Josafá não era o alvo do seu juízo, da sua punição. Ele pode até ter errado, a gente fica aqui num certo impasse a respeito da sua atitude de ir junto, mas o fato é que ele não era o alvo e por isso ele foi livre. Deus livra o inocente. Deus ele sabe o que está fazendo o tempo todo e ele cuida das pessoas que ele tem que cuidar, ele livra quem ele quer livrar, quando quer livrar, como ele quer livrar. Tudo está dentro dos seus propósitos. E veja, ele pune o culpado. Ele é soberano para fazer cumprir aquilo que ele designou. A descrição que nós vemos nesse texto do que acontece merece toda a nossa atenção. Porque o texto nos diz, no versículo 34, que de repente, ou seja, do nada, sem qualquer aviso, sem qualquer sinal, sem qualquer mudança de significativa que pudesse dizer, olha, faz isso ou faz aquilo, né? De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso. Eu gosto muito dessas frases. Para o homem, muita coisa é o acaso. A gente faz coisas ao acaso mesmo. Nós não somos Deus, né? Nós não determinamos as coisas. Muitas vezes a gente atira a esmo, né? E foi o que esse soldado fez. Ele atirou ao acaso, uma vez que o que aconteceu aqui? Os soldados se deram conta da estratégia de Acabe e pensaram, ele está ali no meio. Ele está ali no meio e ele está disfarçado de alguma forma, está no meio dos outros soldados. O que o texto está nos dizendo aqui, e para quem acredita que a Escritura é honesta, a Escritura não mente, a Escritura não exagera, a Escritura não enfeita, a Escritura não distorce, a Escritura está nos dizendo, está nos informando que foi ao acaso. Ele não tinha ideia de que aquele era Acabe. Ele não olhou assim e falou, eu acho que aquele é ali, vou mirar, vou fazer a mira e vou acertar nele. Não foi isso que o soldado fez. O soldado atirou a esmo, acerte em quem acertar. Por que ele fez isso? O que deu na cabeça desse soldado? Olha, poderia-se buscar muitas explicações, mas a única explicação plausível para ele fazer isso é porque foi Deus que dirigiu esse soldado a fazer o que fez. E tem mais. A flecha atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Ou seja, ele estava protegido. Ele estava com uma armadura. Essas armaduras normalmente tinham elementos de metal. O metal ele tinha ali os seus encaixes, né? Partes que se encaixavam umas às outras, por exemplo, a parte da frente com a parte de trás, e nesses encaixes havia algum vãozinho, uma brechinha onde precisaria muita precisão, uma precisão de laser para poder acertar. Bom, não é preciso dizer que Deus tem uma precisão muito maior do que qualquer laser. Porque Deus havia decretado que aquela flecha atingisse Acabe de maneira mortal. E a flecha encontrou, entre aspas, encontrou o caminho, porque Deus a guiou até o ponto exato onde ela pudesse penetrar e atingir o corpo de Acabe, e isso fosse uma ferida mortal. Mortal, não atingiu de maneira com morte instantânea, e acredito que isso fazia parte daquilo que Deus tinha intenção de fazer. Evidentemente, uma flechada dessas podia levar a um ferimento que durasse horas. E é isso que o texto nos diz. No versículo 35, nós temos a informação de que a batalha foi violenta durante todo o dia. E o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O carro de guerra, que são aquelas bigas, né? Aqueles carros onde só cabe aquela pessoa ali, ficavam de pé, os guerreiros. E veja, o fato é que aquele carro ficou cheio de sangue. Ele ficou ali até morrer, sangrando, agonizando. Isso nos mostra a soberania de Deus em cumprir os seus planos. Não tem estratégia, não tem artimanha, não tem qualquer astúcia humana que vá enganar Deus, que vá fazer Deus de bobo de alguma maneira. E é isso que acontece aqui. E veja que tudo está descrito em detalhes. Tudo está descrito em detalhes. E por que que esses detalhes são descritos? Os detalhes que são descritos aqui, eles dizem respeito à dispersão do exército. Foi dada uma ordem para que o exército se dispersasse, cada um fosse para sua casa. Isso corresponde àquilo que Micaías havia dito, que eles ficaram como ovelhas sem o pastor, um rebanho que perdeu seu líder ali, né? E portanto não fazia mais sentido a batalha. Batalha é perder por WO, né? Como seria hoje no esporte, né? Vai embora, vamos embora porque é assim que tem que ser. Mas até isso aconteceu dentro daquilo que Deus havia dito por meio do profeta Micaías. E veja, alguns homens, algumas pessoas na Bíblia morrem de forma extremamente vergonhosa, uma forma que para o povo judeu era considerada uma profanação, uma desonra ter ali o seu sangue lambido por cachorros, né? Os cachorros vieram e lamberam, e lamberam o seu sangue. Agora, veja, se você for no texto do primeiro livro dos reis, né? Ou seja, cronologicamente, algo que aconteceu antes desses eventos, nós estamos no segundo livro dos reis, e essa profecia ela está no primeiro livro dos reis. Veja, aqui há uma indicação para que Elias diga algo para Acabe. Acabe tinha feito ali um negócio forçado com uma pessoa que tinha uma vinha, né? Uma plantação de uvas ali, e ele acabou usando de um poder a mais ali, usou de recursos ilícitos para no fim se apoderar dessa terra. Então, em função dessa e de outras coisas, né? A ira de Deus foi se acumulando em relação a Acabe. Então, já naquele tempo, veja aqui o que Elias foi instruído a dizer: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe: assim diz o Senhor, você assassinou o homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescentou: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Por que que tem os detalhes? Por que nessa batalha são descritos esses detalhes? Tem gente que olha para isso e diz: ah, que coisa horrível, que ambiente, que coisa tétrica, que coisa de mau gosto. Esse Deus de Israel é um Deus sanguinário. Enfim, tantas coisas que a gente pode ouvir, que na verdade são bobagens, porque desconsideram a precisão, a beleza de ver Deus cumprindo aquilo que ele diz. Isso é bonito. É feio, sim, o sangue. Mas pior do que o sangue, pior do que a feiura do sangue de um homem morto, é o pecado. Isso é muito mais feio. E é para isso que Deus quer que a gente olhe. O Evangelho, agora trazendo para o nosso, para a nossa realidade. O Evangelho, ele nos torna inocentes diante de um Deus que jamais deixa de punir o pecado. Porque Deus pune, ele é soberano e ele vai fazer cumprir sempre a sua vontade. E como é que o Evangelho, o que o Evangelho propõe? O que o Evangelho diz? O Evangelho diz que Jesus Cristo foi alvejado em nosso lugar. A ira de Deus acertou Jesus em cheio. Jesus Cristo pagou por tudo que tinha que ser pago para que houvesse redenção, para que houvesse salvação. Eu creio que é sob esse ponto de vista que nós temos que olhar para esse texto. Porque é através do Evangelho que nós nos libertamos dessas atitudes toscas, tolas, de tentá-lo ludibriar a Deus. Então, fica aqui uma aplicação, aliás, duas aplicações que eu gostaria de trazer a partir desse texto. Em primeiro lugar, vamos combater o pecado na nossa vida, sem recorrer a estratégias apenas para tentar evitar as consequências. Tentar evitar as consequências não é a melhor coisa a se fazer. Nós temos que combater o pecado. Começando como? Começando com a confissão a Deus, admitindo naquilo em que estamos errando. E não tentar jogar com as coisas, muito menos com Deus, porque isso não funciona. Estamos falando aqui não de perder salvação, evidentemente, não se trata de nada disso, mas nós ainda somos pecadores. Precisamos olhar sim para a questão do pecado dessa forma. Como salvos, eu penso que também nós temos que olhar para o mundo aí fora. O mundo onde as pessoas estão fazendo isso. Está cheio de Acabes por aí. Acabes de diversas estaturas, de diversas formas. Acabes de todos os tipos. Pessoas tentando dar um drible em Deus de alguma maneira, na sua incredulidade, na sua maneira de ver as coisas. Então, o que nós temos que fazer é proclamar o Evangelho autêntico. E eu creio que isso não se limita a apontar o pecado dos outros, sair por aí apontando o dedo, mas, acima de tudo, o que nós temos que apontar é para o sacrifício de Jesus em favor dos pecadores. Anunciar que as pessoas, elas podem ter a ira de Deus desviada delas. Assim como Deus desviou aquela flecha de Josafá, ele também desviou a sua flecha, a flecha da sua ira, de nós que cremos em Jesus Cristo, para que Jesus Cristo fosse atingido, fosse ferido. Mas ele venceu, e por ele ser vitorioso, nós também somos. A punição que Deus determinou jamais falhará. Que bom que nós, que cremos verdadeiramente em Jesus, sabemos que fomos livres dessa punição. Que isso não faça de nós pessoas negligentes, nem em relação ao pecado, nem em relação ao Evangelho que nós devemos proclamar. Que Deus nos ajude a olhar para esse texto e aprender com ele, aprender boas coisas e fazer boas coisas e nos aproximarmos de Deus. E jamais nos afastarmos da sua vontade. Deus abençoe.